6212, vou direto posição 1, na direção para 3, no pé, que é legal, no 021. 02? 1. 021, atendeu. São 3891, no redução 2109. 0209 para 3891. 104, Alfa Juliette, ponto 1. Alfa Juliette, pole position, 5377. Objeto 5899, vento 150 graus, 612 de vento, pelo autorizado. Ele pôs objeto 5899. 3152, cópia. 330 Maceió, via para 5152, vai colocar 1-0, com a esquerda, sai da PUCA, transição Cajun, controle número 0-18, transponda 5126. Dado 330 para Maceió, via 5152, vai colocar 10 para a esquerda na PUCA da Caju, 208 controle, 5126 transponde, está pronto para o curso, 3132. 3152, cotejamento correto, o livre. Vai que acionar, chama o táxi. Semana. Pronto. 05 ali mantém, pista 1-0. Realizado alinhado e mantém na 1-0, boa noite 05. Na 6212, desça para 2110, autorizado aqui no LF. Também o sinal do LF, certo? Via Taxi Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Rádio 5899. Não tiver 5 autorizado, vem falar, vem com 50 graus, 5 nós. Autorizado a decolagem da 1-0, boa noite, 05. Salvador, Golo 1896. 896 complete, aproximação Torre 1 no 1862. 186, até já. Após o TAM, sai do pátio e prossiga para o portão 10, Edson 589. Após o TAM, sai do portão 10, Edson 589. Torre Salvador, boa noite, 1896, estabilizado, X-Ray, baixar travado. Boa noite, 96, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 59. Evro, pouso 90, 1896. TAM 3891, na defensora 2010, que é legal no 021, não autorizado, final IRS. Para 2000 pés, 2021, autorizado de IRS. Tá, 3291. Localizador, Xanea 6212. Xanea 6212, complete, redução, Torre 1 no 1862. 1864. 64, por favor. Com 2 horas, eu coloquei a tela na casa. 3152, taxi de ainda, reporte no ponto de espera pronto, 1021, não ajuste. Corre, Salvador Xanea 6212, grau normal, grau no zero, baixar travado. 6212, vento 1,60 graus, 5,9, aguarde que está livre. Aguardando, 6212. Boa noite, 96, Salvador 12, libera a direita, próximo é Xanea 1 e taxi de Alfa Juliette, portão 4. Libera a direita, Alfa Juliette, para o 4, na escuta, boa noite, Marcelo. Escuta, mandou 10, vento 10, vento 10. Firme, abre. Colono 805, chame Recife, 12685. Confirme, foi colono 805? Chame Recife, 12685. Recife 2085, boa, boa noite 05. Tá bom. Obrigado. Salvador, Altar 3891, na final da 10, visual. 3891, vento 150 graus, 5 nós, aguarde, está livre. A companhia iniciou na ralagem. Ciente, aguardando, Altar 3891. 6212, Solos 13, taxive Alfa Juliette, portão 11. 3152, livre decolagem, então 150 graus, 5 graus. Paulo, boa noite, eu vou na 794, informação breve. Informação aqui, exposta a sola operando em 186. Aguarde 186, cópia, por favor. Aguardando em 186, obrigado. Pouso autorizado, pistão melhor. Pouso autorizado no 0, tá 3, 2, 1. Porta 11, 3, Oxe, na 62, 12. Zuna 52, veiculou aos 15, chama no 20.8. 208, boa noite. O 31 tudo bem. Obrigado, bom voo. Salvador, boa noite. O 31-52 decolado, 2.600 passando. 31-52, boa noite. Contato radar, voo 330, Serra Puca. 330 Puca, 3152. Decola da pista 10, saída Puca Gema para Gema direto. Controle no 20.8, próximo da 5130. Aleja Aracaju 230, decola da 10 na Puca Gema 208, 5130. Salvador, autoriza pro de Aracaju para o 3152. 3152. Salvador, gol 714, para puxa, acionamento. Sondeiro autorizado, feedback final, não faz nada. Sim, autorizado, vai passar para o DAC, 4 para o táxi com 192 na bordo, uma hora 54, alternativa 5. Passe no 4, reposte no ponto de espera pronto, vem 20 no ajuste. Chamando o ajuste, no ajuste, vai chamar o ponto de espera pronto, ou no 7 no 4. Fecha no 4, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, minuto 1, 4, 0 graus, 9 minutos. Autorizado a alinhar e decolar, o 97 no 4. Boa noite, gol 994, desculpa, não estou ligado. O toque da foto é maior. Uno 7, Uno 4, decolou os 3-0, chame 120, deixa 8, controle de bomba. 208, Uno 7, Uno 4. Uno 994, boa noite, Uno 4. Boa noite, Uno 4. Maceió 350, 358. Controle da pista 1-0, saída Fuca, transição Caju, controle 1-2-0, décima 8, corresponde a 5-1-3-5. Pesado 3-5-0 para Maceió, através da 8-5-8, decola da 1-0, saída Fuca, transição Caju, controle 2-0-8, acima de 5-3-9-9-4. 9-9-4-5-1-3-5 no transponda, deixando para o pushback a falar. Transponda 6-5-5, para o pushback a falar. 9-9-4. 296 no portão 04, autorização João Pessoa 390 em contato. Vai. Boa noite, 96 autorizado, João Pessoa 370, via 358, a cola da pista 90, saída da transmissão Caju.